realizada para o nosso procedimento LSX3P, chama 0, reponto estabilizado. 2060 no 07, autorizado XT, chama 4107. Azul 4107, vai ser de tráfego na aproximação 7 milhas, bote 737-800. Tem que ir, 4107. Chama agora a torre 118, decimal 95. 385, 973, boa noite. Boa. Papatango Fox Charles Sierra. Esquerda pro 190, limite localizador, desce para 3 amperes, altímetro 1017. Esquerda 190, descendo para 3000, limitado pelo lote 1017, Fox Charles Sierra. Então 3600, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, 3600, portão previsto é o 02, só que ainda está ocupado com a nave da Gol. Serra, reduz a velocidade 1809. Vai ter tráfego na aproximação, agora a posição de 10 horas, meia dúzia de milhas. Embraer 190 passando 4 mil pés em descida para 2 mil pés. Estimativa, vai para 180, não tem aeronave visual, qualquer lugar. Passando o Foxtrot Sierra para o localizador esquerda pro 145, desce para 2, não pede, está autorizado a final do procedimento LSX3P, chama 0, reporte estabilizado. Esquerda 145, descendo para 2000, autorizado ILS. Então, 10, reporte estabilizado, Foxtrot Sierra. Estabilizado, 4107. Azul 4107, completa final, chama agora a torre 118, decimal 95, tem um bom pouso. 895, obrigado, até mais. Decimal 1. To the right, 21 decimal line in Portugal, 023 amanhã. Salvador, tem uma identificação? Aproximação vai ter essa impulso. Obrigado. Azul 713, contato radar, 4 milhas para a posição, Conde. Mantendo de voo no 60, dá presente do ponto para chegada a ponto, chama no ideal tecido, ajuste o altímetro no 017. I offer report before the way Juliet in Portugal, 023. Coisa final, algo nosso, 723. Livre pouso 723, vento no 00, grau 89. Livre pouso 10, algo nosso, 723. Então, Fox Charles Sierra, reduza para a velocidade de aproximação e chama agora a torre 118, decimal 95. Afirmativo, reduzindo, vai chamar 1895. Boa noite, Fox Sierra. Corre Salvador, muito boa noite, Papatango. Fox Charlie Sierra tá passando do Nampo. Gente, Fox Charlie Sierra continua a aproximação, vai autorização de pouso. Prosseguindo em LS, aguardando a autorização de pouso, Fox Charlie Sierra. Taxi vai a Kilo, taxi vai a Impron 3, and report to enter on main Impron, a Portugal 023. Vai a Kilo to enter Impron 3. Affirmative, and report to enter on main Impron. Report to enter on main Impron, report to 023. Approved, go 1134, report to taxi. Approved, report time, go 1134. Portugal 023, 1 kilo, approach my neighbor. Portugal 023, taxi via at your left side, enter on main apron, stand 1-1. Roger, via left side, via main apron, stand 1-1 at Portugal 023. Solo Salvador, azul 407, livrou. Azul 4107, táxi via Alfa, reporte em Tia Juliette. Via Alfa, contrário de Tia Juliette, 4107. Onde está Juliette, João? Onde está Juliette? Gente, igual 1733, mantém a posição de Tia Juliette, vai seguir a aeronave da tua, na sua frente. Taxi go 1-6-8 people on board, endurance 0217, alternate, Serra Bravo, Serra Victor. Go 1134, taxi via India, yep, and Alpha until Honda Point, on Honda Point, contact the tower 11895, QNH1017. India Alpha, Honda Point, tower 118.95, go 1134. 3600, ingresso Juliette, portão 02. Juliette, 1-0. 1-7-2-3, segue aeronave da TAM, portão 4. Segue o portão 4, 1-7-3. Azul 4-1-0-7, segue o Boeing da Gol, portão 1. Aí seguiu o Boeing da Gol para o portão 1, Azul 4-1-0-7. Encerra as salas 15, direito 219 na sala. Charlie Sierra, ingresso taxi Alpha, reporte para ingresso antes da taxi Juliette. Salvador, Salvador, go 1-1-3-4, for the point, runway 1-0. Roger, 1-1-3-4, clear to line up and take off, wind 120 degrees 8 knots. Clear, line up, take off to 1-1-3-4. Azul 2713, dessa via chegada a ponto para 2.000 pés, altímetro 1017. E a ponto 2.000, 1017. Ingresso taxi Juliette, confirme o passe para fugir, 45. Ok, ingresso taxi Juliette, contorno grande pátio, reporte novamente no taxi Lima. Four, airborne at 1-8, call 1208. 1208, good evening, sir. Good night. Salvador de Fafra, good evening, go 1-1-3-4, passing 2000, climb foot level 350. Go 1-1-3-4, radio contact on the patio, climb foot level 350, book the patio, Caju transition. Climb foot level 350, book the patio, Caju. Position. Go 1-1-3-4. Autorizado o cruzamento da pista 9735, Fox Charlie Sierra. Frequência livre no 45. Túlio do 7 motor solicita possível cancelamento da inscrição em Pelô. Escolhe a inscrição vertical em Pelô, azul da seção 3, está autorizado a final preferida em TLS a concepção no zero, reporta estabilizado. Autorizado, procedimento X-Ray da 1-0, câmara estabilizado e autorizado cancelamento da inscrição em Pelô do 7 motor. One two six decimal one five. Alva Cabeceira 1-0, 2-7, 1-3. Azul 2-7, 1-3, chama agora a torre 1-1-8, decimal 9-5. 1-1-8, paciente, obrigado, boa noite. Boa noite. Agora eu vou no 868. Boa noite, é o Azul 2713. 2713, o vento 120 graus, 8 mais, autorizado pouso, estamos aí. 7-4, é ajuste de ótimo, 0-7, boa noite, 68. 0-7, boa noite, 68. Boa noite, essa é a identificação do QV, chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 017. 050, você leva na precipitada. Estado voa 3 e TAP, o gol 0098. Salvador, eu vou no 70. 170, possível. Autorização de tráfego, Campina Grande. E o número 2 para a copa, só um instante. Gol no 170. No 3, solo 3-1, direito, 2-1-1 no solo. Vou livrar a direita, chamar solo 1-2-1-1, no 2-7, no 3. Salvador, azul 2-7, 1-3, livrando na Eco. 3713, Alfa Kilo para o Pacho 3. Alfa Kilo para o Pacho 3, eu dou 2713. Rumo 098, está autorizado a final do procedimento LS, que foi pista 10, desce para 2.000 pés, altímetro 097, reporte estabilizado. 2.000 pés, 097, 098, reportagem estabilizada. Chamada 258, controle Salvador. Essa é a minha identificação, desse via chegada à mara para o de voo 050, ajuste altímetro no 016. Está a presença autorizada, teria aplicado. Voo 098, altímetro agora no 016. Voo 868. Voo 868, pronto para cópia? Pronto para cópia. Salvador, Aracaju, 230, Golf 677. decola pista 90, curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju, controle 120, décimo 8, transponda 54, 12. Pesado Aracaju, 230, Golf 677. Decolagem 120, primeira curva esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 120, décimo 8, acionando 54, 12, Gol 1868, pronto para o pushback, acionamento, 18. Pesado, chantar. Já chama a velocidade com 1868. Oxalana 212, controle Salvador. Acionei a identificação dessa vez, chega na margem para o nível de voo 060, ajuste ao altímetro 1016. Olha, 258, desce para 2.000 pés, altímetro 1.06, está autorizado a final do procedimento LS 7.0, reforço está autorizado. Realiza a extensão vertical em capa. Oxalá 612, desça para 3.000 pés, altímetro 1.06, livre da restrição vertical em TAP. Sim, desce direto 3.000 pés. 16, Oxalá 612. Zero, 10. Recola pista 90, curva à esquerda, saída Fuca, transição Zipá. Controle no 208, 54, 17 no transponder. Papel está autorizado 370, Campina Grande, conforme o plano, até Zulu 10. Decola da 10, curva esquerda na pulpa de pá, 208 é o controle, transponda 5417. Portão 7, chame pronto. Chamarei. Azul, 908, controle Salvador, boa noite, acima de identificação. Terça via chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste altímetro 10116. Pode usar velocidade 250 mais. Tráfego agora posição de 1 hora, 13 milhas. Mesmo rumo passando o nível de voo 130, onde quiser para 317.320. Ajuste altímetro 10116. Passaria do 2224, boa noite. Passaria 2224, boa noite. Controle Salvador, assina identificação. Foi projetado para chegada Mário, altímetro 10116. Desça no ideal de descida para o nível de voo 060. No ideal para 060, ajuste 1096. Grato. Estabilizou o gol no 098. 098, chamando agora a torre. Em 118, decimal 95. 1895, obrigado. Até daqui a pouco. Até. Doutor, boa noite, gol no 098. Gol no 098, mas tem aproximação, vai ter noção de pouso. Aguardar a autorização de pouso no 098. Decola os 44, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, boa noite, bom final de semana. O Gol 098, autorizado de pouso, pistão 0, vento 1, 2, 0, 9, 8, 9. E hoje pouso, Gol 098. 9, confirmação alfa, boa noite. Gente, agora é a cópia, ajuste 90, 9, 6, me ajuste. Eu continuo a cópia, eu continuo a pistão 9. Controle Gol 1868, cruzando 2200. Gol 1868, boa noite. Contato radar na decolagem, se você sair da Puca Transição Caju para o nesse voo 230. Que o 230, teríamos interesse em coordenar, por gentileza, com o centro, a proa do Alfa Romeo 363. Sete, é, aguardo a confirmação. Aguardando, obrigado. 0098, solo 47, direito 211, solo. Vai ficar 211, confirmado. Afirmo, 211, décima onda. Questionando 212, está autorizado ao final do procedimento ILS que foi questionando 0, você para 2 mil pés, altímetro no 0 no meio, reporte estabilizado. Espera 2 mil, autorizado ao final, reporte estabilizado 6202. Azul 6908, você para 3 mil pés, altímetro no 0 no meio, completa a redução 2209. 6 mil pés, 16, 220, 6908. É, tá diferente de programar aqui, vai ter declaração logo à frente ou não? O tráfego à frente está agora 8.5 milhas, mantendo essa separação não será necessário, mas caso caia essa separação vai ser vetorado o azul 6908. Ok, só para saber se a gente precisava descer mais, 6908, obrigado. Chama 258, chama agora a torre em 118, decimal 95. 118, 95, chama 6258, boa noite. Concordo. Gol 8868, chama agora o centro Recife, 12, decimal 85, alterne 1235, decimal 45, eu morro. 2685, obrigado, boa. Estabilizado, final dele é 50, estamos no 0. 2250 autorizado pouso, pistão 0, vento 1000, 0 graus de atrás. Livre, pouso na 190, 6250 do 70. Alfa, Juliette, voo no 098. Voo no 098, ingresso 7 Juliette, portão 3. Juliette, portão 3, no 098. autorizado, já deve fechar na 6212. Fechar na 6212, agora torre 118, decimal 95. Torre 895, 212, obrigado. Azuma 908 está autorizada final do procedimento LS, destino 0, você para 2 mil pés, reporte estabilizado, reduz a velocidade 1809. Ok, 2.200 reduzidos estão estabilizados, 908. Aproximação, vai ter o centro hoje. Aguardando o telefone de posto, 6296. 6.000, ajustado na 096. Direito 258, solo ao 54, direito 21 no solo. Direito 21, decimal 1, boa noite. Chegando a 212, autorizado por 1100 graus, 8 mais. Na 6258, tá de via Alfa Kilo para o Pátio 3, posição 5-1. Alfa Kilo, Pátio 3, posição 5-1. 0062, boa noite, a frente de identificação do CV, chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 0 no meio. 050 no 0 no meio, você está confirmando que eu sou solicitado, mantém a equipe ainda colocação permanente. Autorizado, mantém rastilho azul 4062. 4062. 2224 está autorizado a final do procedimento LS, recepção 0. Desce para 2000 pés, reporte estabilizado. Descendo para 2000, reportaremos estabilizado. 2224. Controle Salvador, sendo a identificação do CV chegada Mare para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 0 no 6. 060 no 0 no 6. Já chegou a nossa autorização? Afirma, proscópio? Pronto, proscópio. Azul 4959, Léo autorizado, nível de voo 160, decola da pista 10 com curva direita na subida Coral, aciona 0261, controle 120, decimal 8. Ok, autorizado, Léo, nível 160, decola 10 com curva direita, saída Coral. Responda 0261 no controle no 20.8 azul 27, confirmo azul 4959. Correto, azul 4959, chama para o estacionamento. Chamará para o estacionamento no pátio 3, o 4959. Fala, boa noite, chama 6212. Azul 6212, boa noite. Alfa e Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 405, 2x2. Aproximação, agora 3x100 pulso. 4. Papai 08, Charles 58, direito 121 no solo. Gente, táxi Alfa Kilo, parte 3, posição 3, Romeu. Alfa Kilo, parte 3, posição 3, Romeu, azul 6908. Passarido 2224, autorizado pelo pistão no 0, vento 1, 20 graus, 8 anos. 2224, autorizado pouso na 10. Confere agora no 6 cópia. Prepara a Pucara Caju. Saiu do 2224, solo 01, direito 21, 1 no solo. 21. Salvador, boa noite. Passaredo 2224, livrou na sua escuta. Passaredo 2224, boa noite. Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3. 2-2-1-0-1-6-4-0-1-6. Vamos 228, desça para 3 mil pés, altímetro no 0 no meio. 6 mil pés, bom, 222. Então 3891, desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no meio, reduz a velocidade 2309, número 3 na aproximação. Ano 3152, boa noite. Assume a identificação dessa via chegada à Mari para o nível de voo 050. Ajuste até o metrô no 0 no meio. Mari 459 para o posto de estacionamento, parte 3. 4959, correndo de pistão, chama, tá? Bora para o posto 4959. Confirmar a posição para o 4 Lima.